Deixa para os spoilers do também. Tá, mas é, só já vou deixar. Então, estamos aqui mais um podcast RPG, que eu acho que vai ser o 30, até sair os dois especiais aí que estão pra sair, a nossa linha temporal vai ser difícil saber os números que eu vou tô, do podcast, então foda-se. É, hoje, incrível que pareça, o RPG chegou em peso pra falar de assunto não tão relevante, quando não é precisa falar nada irrelevante, aparece geral. É, como se faz relevância normalmente. Hoje temos aqui o Vru, o senador que está jogando Dota, o meu irmãozinho Pedro e o cara que vai conseguir arranjar polêmica em tudo que a gente falar, Mr. J. E aí, galera? Ah, eu já adianto que eu vou indicar o Metal Gear, tá? E eu vou indicar The Witcher, tá, senador? Pronto, já travamos todo mundo aqui. Eu ia botar livro The Witcher, jogo do The Witcher, HQ do The Witcher. Pacote completo. Então, beleza, já que vocês já repararam, a gente veio aqui só fazer umas indicaçõezinhas pra vocês. Um podcast de barba, maroto, bonitão. E tranquilo, eu falei várias paradas que terminam com o boa. É, levanta a musiquinha aí, produção, e vamos começar essa bodega. Então, galera, eu vou explicar pra vocês. A gente dividiu aqui vários tópicos: livro, filme, game, HQ. E fechou o que eu escrevi no final aqui, mas não é fácil. Pra falar coisas que a gente indica. Eu vou chamar cada um e cada um vai indicando e pronto, a gente comenta sobre o que cada um indicou. Mais ou menos igual a gente fez nos podcasts de filmes e jogos umas 3 mil vezes, assim. Entrou agora o nosso querido amigo Baran. Fala, Baran. E aí, galera? Como tá tudo? Tranquilo? Baran, vamos lá, então. Vou começar por você. Agora eu quero uma indicação de game. De quê? Game, cara. Um jogo. Um jogo. Aquela palavra em português. Tá. Que é a língua que a gente fala. Acho que Metal Gear Solid 4. Roubou mesmo, cara. O quê? Que porra? A gente tava apostando que alguém ia falar Metal Gear. Tá, então explica. Sim, cara, é porque pra quem jogou o 3, que foi. Eu joguei o primeiro 4, depois joguei o 3. O 3 foi uma história incrível. E o 4 foi, tipo, o fim de uma... Digamos que o fim de uma saga, sabe? Foi o final de tudo. Sei lá, é mágico. Foi meio game, mas ok. Sim, é um game que, tipo, você se apega muito ao personagem. Não só ao personagem principal, mas também aos coadjuvantes. A história é muito bem desenvolvida. A trilha sonora do jogo é fodarástica. Cara, é isso. Então... Bom, foi até rápido, o jogo que a gente já comentou pra caralho. Pô, aproveitando já que o Baran foi Metal Gear, eu já tô curioso pra saber o que você vai indicar sem ser Metal Gear. Não, então, é porque como você falou no início que ia ter que indicar duas coisas, mas agora já mudou pra uma só, pô, pra uma só eu vou ter que indicar Metal Gear. Eu ia indicar duas aí, uma não ia ser Metal Gear, ia ser Lenoir, que eu deixo indicado aqui, mas, enfim, não vamos desenvolver, mas é um jogo muito bom. Que vale a pena muito jogar por causa da história e o gameplay, que é um jogo assim, que tem gameplay bem diferente de, porra, acho que tudo, assim, acho que o único jogo que eu conheço tem aquele estilo de gameplay. Então, o jogo que eu vou indicar, o quê? Fala, Bora, você fala. Não, eu ia complementar uma coisa, mas, não, eu ia perguntar se depois poderia indicar outro game, ou tem que ficar só em um. Ah, vou ver o tempo, eu acho melhor um pra um, senão vai muita gente, mas vamos ver o tempo aí. Tá, beleza, só. Então, já que o Baran indicou o Metal Gear Solid 4, deixar indicado o Metal Gear Solid 3, que é de PlayStation 2. Foi um jogo que ele foi pensado e produzido para sair para PlayStation 3. E, assim, por causa de tempo, o PlayStation 3 eu acho que atrasou na época para ser lançado. E, bem, enfim, várias razões o Kojima resolveu lançar o 3 para PlayStation 2. Ele saiu bem no fim da geração do PlayStation 2, tipo, faltando 2 anos ou 3 anos pro 3 ser lançado. E, assim, porra, é o jogo que começa a história toda. Então, assim, eu acho que, mesmo ele sendo o 3, eu acho que se uma pessoa quer começar a jogar Metal Gear, ela pode começar jogando pelo 3 e não pelo 1. Porque você vai entender a história desde o início e você vai ter dificuldade de entender várias coisas. Exato. E a maioria das pessoas tem dificuldade porque começaram pelo 1, 2 e 4. Então, é um jogo que eu indico bastante. E, assim, também, pra mim, é o melhor jogo. O 3... Dois extremos, o 3 é o início da história, o 4 é o fim da história, entendeu? É, E não, só isso pra, achei pra falar muito que maneiro. Eu indiquei também porque, pô, é o melhor jogo que assim, eu joguei, o jogo que eu mais gosto, né? Então, cara, até porque quem for começar a jogar Final Fantasy hoje não vai no 1, né? Você vai no num razoavelmente recente pra poder mas continuar. Final Fantasy, a história tipo, é continuada, assim, a mesma história todo jogo ou não? Ah, não faço a menor ideia. Lixo! Acho tudo chato. É, pessoal, eu também acho uma merda. Mas então, Metal Gear é exatamente a mesma história, então... Eu acho legal começar pelo 3. E, pô, o melhor jogo, assim, pra mim, tipo, foi o jogo que mais me deu catarse, vamos dizer assim. Boa, boa, boa. Vamos lá. Alguém quer emendar aí já outro jogo? Quem vai falar Metal Gear 2? Quem dá mais? Vai. Ninguém vai falar jogo? Vou falar então. Não, assim, tem jogo. Então fala, caralho. Tava vendo se outra pessoa indicar. Eu vou indicar o... Que Rebel Space pra... Só pra lembrar um... É, The Last of Us também merece ser lembrado, mas como não posso falar muito, é isso. Ah, cara, como é o programa de... Que foi, cara? Cara. Como é pra ser um episódio de indicação que seja minimamente útil, não vou indicar nenhum jogo que todo mundo já conhece, necessariamente, né? Vou indicar, então, o Kerbal Space Program, que é um jogo que tá em beta até hoje, há séculos tá em beta, mas se tiver na promoção, o jogo vale a pena comprar. Ele vai ser basicamente uma agência espacial estilo NASA, assim, e aí você vai comprando, montando seus foguetes e tentando fazer eles chegarem na órbita, tentar fazer as missõezinhas que você tem que fazer lá. E aí tu vai liberando, vai fazendo pesquisa e vai liberando mais tecnologia pra poder fazer foguetes diferentes e tal, até chegar ao ponto de fazer estação espacial, pousar em outros planetas, etc e tal. E aí o jogo é maneiro, cara, porque tem uma física que funciona bem perfeitinho assim, então você tem que se preocupar com as coisas que tem que se preocupar mesmo no... quando você tá lançando foguete. Como vai fazer pra manter ele em órbita? Se você errar, você sai de órbita, você pode... É difícil chegar nos outros planetas, então eu acho ele bem divertidinho. Ele é meio bugado, às vezes, porque ele tá em beta ainda, mas se tiver na promoção lá na Steam, eu acho que vale a pena conferir. Qual o nome? Não prestei atenção. É Kerbal Space Program. Bora. Senador. Ah, só de sacanagem, né? É, cara, você tá no jogo, então manda, fala o jogo. Não, quis dizer sacanagem perguntar se eu tenho, né? Claro que eu tenho. Ah. Pensei aqui, cara, que é o seguinte, o game pra mim tem que ter história, jogabilidade é importante, mas é sempre secundário. Mais importante é a história, o envolvimento que você tem. Então, assim, o jogo com a melhor história até agora, na minha opinião, quem me conhece aí... Não, eu acho assim, tudo bem, mas a finalidade do Dota não é ser um game de história, é ser apenas um game multiplayer, e a jogabilidade é muito boa. Agora, RPG. Então vamos falar de RPG, que realmente RPG tem uma história no fundo, que é muito importante. Na minha opinião, quem me conhece já sabe, é a saga The Witcher, é Enfas 2. Ah, que bom que gravou isso. E aí eu sabia, também... cara, sabia. Não, não tem como. É uma obra de arte. Quem não achar aquilo bonito... Eu tava em dúvida do que ele ia falar. É nível Shadow of the Colossus pra mim. Ou você ia falar. Cara, eu falar ia agora. Ou você ia falar Castlevania ou The Witcher. Eu ia falar o Castlevania agora, que eu sou só pra mim. Vou adentrar no Witcher e vou falar uma. E deixar o Castlevania. Na verdade, eu vou falar do Castlevania, deixar o Witcher aí. É uma história muito longa, eu não vou conseguir explicar. E o Castlevania, o Lords of Shadows 1 e 2. O 2 realmente a jogabilidade deixou a desejar. Mas a história como um todo é muito boa. Então fica aí a dica. Inicialmente, quem quer um RPG bom é The Witcher. E quem pensa num estilo mais hack and slash, também com uma história de fundo bem interessante, é Castlevania, Lords of Shadows 1. E se o cara só gostar, o 2 também. Porque o 2 não impressiona tanto pela jogabilidade. Tem partes chatas e tudo mais. Bom, tá bom, é isso aí. Você surpreendeu todo mundo com sua indicação, cara. Ah, então, acho que chegou minha vez, né? Então vou indicar aqui. Eu vou indicar um jogo, nada demais, mas que eu tô... Nada demais não, é bom pra caralho. Que eu tô viciado pra caralho, que é o Stronghold. Porra, Stronghold Kingdoms. Como é que você não indica? Porra, Mr. J ou o Maluscão que não apareceu e falaram dele. Maluscão, acho que ainda tá jogando Mr. J e não viu demais. Não, eu parei. Parou, né? Não tem jogo é ruim pra caralho. Cara, é maneiro pra caralho. Porque eu não tenho saco nem com MMO, nem com RPG. Não, pô, com cara. RPG não, né? Mas, tipo, Dota, eu parei, mas enfim, não, mas o jogo é maneiro mesmo. Ele tem pontos negativos sérios que eu vou falar aqui, mas vamos... imagina um jogo que você... estilo Age of Empires com Civilization, você tem o mapa da Europa toda, assim... Pô, muito foda, cara. É bem maneiro. E é que... vamos tentar explicar, que eu acho que é um jogo difícil explicar também. Mas vamos lá. Cara, você tem sua aldeia e você vai crescendo e podendo conquistar outras aldeias. A visão da sua aldeia seria, não igual, mas seria a visão do Age of Empires, entendeu? A visão da sua paróquia, alguém me fala se eu estiver errado, seria a visão do Civilization. João, você que jogou, não seria mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, sim. E a visão do mundo em geral seria parecida com aquele que você joga, não é? O Vitória. O Vitória, não é? Sim, exato. Então, é por isso que eu achei o jogo maneiro. Então você imagina o jogo e você tem toda a Europa, você tem toda a Europa, e a Europa toda é dominada por jogadores que estão online, são jogadores mesmo. Sim, os únicos NPCs que tem são, até agora que eu vi, são lobos, os bandidos, os castelos, essas coisas, e esses acampamentos inimigos aí que são feitos só pra interagir com você. E o legal do jogo, cara, é que é um jogo que você acordou, entrou nele, colocou as coisas pra fazer, foi fazer sua. Saiu, foi, sei lá, foi estudar, trabalhar, sei lá, o que chegou. Em casa, foi lá, foi fazer mais coisas e saiu. Você tendo um pouco de paciência, porque ele, agora vem um ponto ruim, ele é um tipo de jogo que é aquele famoso pay to win, tá ligado? Free to play, mas pay to win. Ah, cara. Isso é foda, cara. Mas... Ah, cara, já não encosto mais no que foi isso. Não, mas ele não é aquele tipo. Eu não sei se você pegou o The Duel quando virou pay to win. Eu joguei quando era de graça. Não, de graça sempre foi, mas uma hora virou pay to win. Ah, mas era totalmente, era um saco. Sim, não, ele não chegou a esse ponto ainda não. Ele assim, você tem que ter uma paciênciazinha se você for muito pão duro. E eu tenho uma decisão na minha vida que eu nunca vou gastar dinheiro com o jogo. Assim, se eu vou online. Eu tenho essa decisão. Você joga, você compra bonitinho, na legalidade, né? Não, é, claro. Não, eu não sou o Marcel, né, cara? Mas, cara, é um jogo. Aquela galera que defende o jogo justo agora acabou de segurar o coração no tipo. mas, pô, é um jogo que vale a pena, assim, cara. Você tendo uma paciênciazinha por ser esse lance peitinho, você vai ver muita gente passando você, essas coisas, mas você vai se divertir, entendeu? Fazer as missõezinhas, poder interagir com seus amigos, essas coisas. E, pô, a amplitude é muito legal, cara. É muito legal. É um negócio que, pra mim, não cansa. Depende do estilo. Mr. J cansou, mas pra mim não cansa, porque é um jogo que você não precisa estar o tempo todo lá. Caralho, vou jogar isso aqui. Entendeu? É que eu sou muito preguiçoso mesmo, cara. Eu me dá a preguiça de cara, pensar mas, que eu tinha que entrar no jogo pra sim, colocar mas, as coisinhas. Mas, por exemplo, tem dia que eu não entro aí. Eu entro no dia seguinte pra ter mais sim. coisas. É. Ah, eu achei legal. Acho que vale a pena. Stronghold Kingdoms, dá pra baixar pelo browser aí ou pelo Steam. Eu, diferente de vocês, eu indiquei aonde vocês vão conseguir o negócio. Eu também indiquei. Eu não prestei atenção em nada que você falou, mas tá bom. Então, com os jogos foi isso, já fechou a rodada. Posso dar uma indicação genérica sobre jogos? Vai. Pra quem gosta de ter os jogos e não piratear, que nem nosso amigo Madruga, Madruga que pirateava? Não, Marcel. Marcel. Que é nosso amigo Marcel, tem o Humble Bundle, que toda semana tem promoções que você pode pagar quanto você quiser pelos jogos que estão lá no pacote. Então, essa semana, por exemplo, são jogos do Star Wars. Então, você tem três jogos, você pode pagar desde um centavo até quanto você quiser, você pode ter eles. E tem pacotes maiores, então você pagar, sei lá, 12 dólares, você leva toda a série de todos os jogos do Star Wars que já lançaram. Então, toda semana você pode ir lá verificar, ver o que você tem. Aí, por um dólar, você consegue comprar o jogo que tem na Steam, entendeu? Mas que esteja na promoção ali agora. E, cara, dando outra dica pra aproveitar aqui, fica idiota, mas se você tá na Steam, vai olhando a loja, tudo que te interessar, cara, coloca na sua lista de desejos. Que vai te mandar um e-mail quando tiver na promoção, então, mas, cara, a Steam vira e mexe com umas promoções bizarras. É de 80%, né? Fica bem barato. Cara, R$5 no jogo, cara, tá muito, o jogo vale muito. Pô, a Steam podia patrocinar essa porra. a segunda temporada do jogo do Walking Dead, cara, tava 50 pau. Chegou e-mail, pô, tava 11 conto. Pô, teve aí, cara, 11 conto. O negócio tava 50 pau. O Evil Wind, que eu tô até querendo gravar daqui, quando puder, tava 120 na Black Friday. Tava na minha lista de desejos, veio o e-mail. Black Friday tava R$40, cara, de 120. Meu. É, promoções muito boas. É, se você. Ah, eu posso falar um jogo aqui que eu esqueci. Eu só vou citar. Não, é só citar o nome. É um jogo de celular, mas realmente eu tenho que indicar que é o Plague Inc. Eu tava esperando você indicar esse. Tá, comenta um pouquinho, aproveitar que o jogo foi rápido. Não, então, cara, é um jogo muito maneiro. Você tem que nomear. Você pega uma doença, tipo, na verdade, uma bactéria. Você nomeia ela, infecta um país. E o seu objetivo é infectar o mundo inteiro e dizimar o mundo inteiro. E aí você tem que evoluir as habilidades da sua doença, os sintomas dela, como que ela se transmite. E você tem que tentar se esquivar. Que as pessoas não percebam que ela é tão grave quanto ela parece, mas ao mesmo tempo você tem que transmitir ela rápido pra você conseguir matar todo mundo. Então, assim, é um jogo bem desafiador e bem é tipo, maneiro. Assim. É tipo Pandemic. Diverte muito. É, eu não sei, eu nunca joguei o esse. O Pandemic até virou meme parece. Depois que o negócio de Madagascar, porque Madagascar só tinha um porto, e qualquer coisinha ele fechava. Aí tu não conseguia mais zerar o jogo, porque você não entrava é, mais. É, então, no Plague Inc que é a Groenlândia. Só tem um porto, não tem aeroporto lá, tipo, e se fechar, fodeu. Mas, pô, jogo bom, você só faz maldade. Sim, não, esse jogo é bem legal. Deve ser foda. Eu via você compartilhando e dava vontade. Aí, celular. Ah, é maneiro, tem esse celular, pô. Cara, celular tem essa dificuldade. Eu tô tentando baixar o joguinho da Marvel um tempão e não vai essa porra. Estendendo que joguinho da Marvel? Estendendo. Marvel, vai. Estendendo a minha dica, o Humble Bundle também tem toda semana o Mobile Bundle, que são bundles de jogos de celular que normalmente são pagos, mas você pode comprar por, sei lá, 10 centavos. Todos eles. Esse Humble Bundle podia ser patrocinado também. Muitas coisas podia patrocinar o RPG. O que vocês estão fazendo, esperando, galera? Pô. É Marvel Torneio dos Campeões? É, eu acho que é esse. É tipo Injustice, tá ligado? Mas é de celular? É, de celular. Claro que não é grande coisa, mas é tipo Injustice. O Injustice não era de celular também? Não, tem a versão. Só que ele você vai passando de fasezinha cada personagem. Muito foda. Deve ser muito foda. Eu nunca joguei. A única coisa que eu jogo no celular é poker. Porque é viciante pra caralho. Pô, vou instalar essa porra aqui agora, vou ver se consigo. E o dinheiro é infinito, então eu fico muito feliz. Então tá bom. Então, vai lá. Sobe a musiquinha, produção. Vamos pra... Eu não posso falar isso porque vai ter uma mexida aí de tópicos. Então, antes pelo último tópico. HQ, imagino que só eu tenha, né? Alguém tem alguma HQ que eu ia falar? Eu tenho. Mas... Como assim só eu tenho? Só você lê essa porra agora? Eu falo de HQ, só eu que falo tudo. Sendo justo, eu também não costumo ler, não, mas tem um que eu indicar. Pô, então foda-se, esse é eu que vou começar. Então, galera, HQ. Você é um péssimo host, cara. Não, HQ, como eu sou dono do site, eu posso falar dois. Dono? Tá bom então. Há muitos podcasts depois do livro. Oh, qualquer coisa vocês falem com o Povo Aranha, com o Totti Cogumelo, é com eles que são donos disso aqui. Ou com o Vru. Ou com o Vru. Essa conversa vai ter meia hora depois que fechar a gravação. Vocês vão fazer aquela intervenção, né? Não, de nada, olha só. Cada um vai falando um pouquinho. Então, eu vou indicar dois. Um que tá saindo mensal nas bancas. Bimensal nas bancas. E outro que é um encadernado que saiu por agora. É, do mesmo autor, por sinal. É, o encadernado que eu ganhei de Natal da minha querida namorada. Ela perguntou se eu queria um short de praia ou esse encadernado. É, o que eu tô falando é o do Inferno, do Lambu, que a editora... Veneta lançou, cara, tá muito barato não, tá uns 90 conto, foi presente, e porra, cara, é uma das coisas mais geniais que eu já vi, o Alan Moore, ele pegou a história do Jack Stripador, e vamos supor, ele criou o próprio fanfic a partir disso, ele criou o que ele acha que a história seria, entendeu? Cara, é genial, cara. É, a história toda é genial, os desenhos do Ed Campbell são fodas pra caralho, é aquele tipo de desenho. Primeira coisa, não é um HQ de super-herói. Então, quem tá acostumado com os desenhos de HQ de super-herói vai pegar os primeiros quadros, assim, a gente vai acabar achando que, porra, o cara desenha ruim, é só nanquim, rabiscado pra caralho. É, não tem sumo em cima da calça. Não, não tem cor, é preto e branco, e você imagina uns desenhos muito rabiscados que parece estar sempre chovendo. Mas, cara, tem uns quadros aqui que dava... Sabe aquelas paradas que dá pra tirar e moldurar? Cara, é muito foda. E no final, cara, tem um apêndice com ele explicando de cada capítulo, cada página, é grande pra caralho, mas ele explicando as referências que ele pegou pra criar a história. Cara, é muito foda, tipo, os personagens, ele fala, ó, esse é o Inspetor Abelard, ele realmente existiu e eu supus que ele se encontrou com esse cara nesse ponto. O cara que ele supõe, que eu não vou dar spoiler pra vocês, mesmo essa porra sendo antiga pra caralho, eu não vou dar spoiler. O cara que ele supõe que seja o Jack Stripador. Ah, ele existiu, era isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cocheiro, o cocheiro eu inventei da minha cabeça, não tem nada que eu procurei que... como é que é? Prova a existência dele, mas ele foi importante pra história, por assim, sabe? Pô, é muito foda, ele vai explicando os eventos. E, cara, é do caralho. Na moral, Alan Moore, cara, ele é muito foda, cara. Eu não sei como alguém consegue escrever desse jeito. E eu até comentei com o Mr. J um tempo passo atrás, meio bêbado no bar. esse lance de por que eu leio tanto quadrinho, essas coisas. Porque, cara, tem histórias lá, tem coisas que só servem pra ir pra lá, cara. E são coisas tão geniais. Na moral, muito foda, cara. E você vê como é que são outros tempos, né? Ele matou o quê? 5 pessoas? E foi uma comoção, né? Não foi... Cara, aí que tá. O lance foi que não conseguiram descobrir e a forma que ele matou, cara. Não foi comoção. A própria HQ mostra isso. Não foi comoção, porque primeiro eram épocas muito diferentes. As meninas lá eram prostitutas, as meninas que ele matou. Ah, então pode, então, né? Não, você imagina que a comoção já foi menor. Uhum. O lance é que, pô, ele conseguiu praticamente dissecava as vítimas. E tirando uma que ele matou no quarto, tudo meio na rua, cara. Ele em meio de beco, uma velocidade incrível, e nunca foi pego pela tecnologia da época, entendeu? Cara, isso é muito foda. E essa, Hoje em dia ele tá no WhatsApp, né? Um outro ponto interessante é que, acho que uns 2 anos atrás, a polícia, sei lá o que, algum historiador conseguiu descobrir a identidade verdadeira do Jack Estripador, né? E, cara, teve gente que conseguiu reclamar falando, ah, o Alan Moore não acertou, aquele bosta. Ah, sei lá, spoiler. Aí o Alan Moore teve que se pronunciar, não, galera, olha só, eu não queria acertar, eu não prevejo o futuro, chupa, Paulo Coelho. Eu não prevejo o futuro, tá ligado? Ele só falou, cara, eu só quis fazer minha história a partir das coisas que eu estudei. Só isso. E teve gente reclamando. Mas, pô, muito foda. Agora, o outro que eu vou falar, que é rápido pra caralho. Que... Hã? Vou separar na edição depois. É, você vai ter mais trabalho, seu bosta. Então vou apagar na edição depois. Não, faz isso não, cara. Então, outro que eu vou falar que tá saindo bimestral nas bancas, o preço é por 24 pontos, tá? É um pouquinho caro. É um encadernadozinho, até bem mal acabado, encadernado, do Moço do Pântano, cara. Também escrito pelo Alan Moore. Histórias que ele, da época do que o Watchmen, mais ou menos, 80 e pouco. Esse do Inferno 91. Esse Moço do Pântano é mais ou menos entre, acho, 83 até 85, alguma coisa assim. A galera mais sabida aí vai falar que eu tô. Vai falar os pontos que eu tô errado. E, cara, porra, é uma história sensacional, tá ligado? É muito foda, o terror que ele consegue gerar a partir daqui. E, pô, ele mistura muitas coisas. Fala de vampiro, demônio, tudo que envolve terror. E, pô, outra vez não é uma história de super-herói, mesmo aparecendo alguns, aparece a Liga da Justiça no volume 1. E outra coisa muito legal é que o volume 3 aparece a origem do Constantine, que o Constantine surgiu nessa HQ. E eu já fiz até um post no RPG mostrando que o Constantino surgiu, os desenhistas se inspiraram, o Steve Bissetti e o John Totman se inspiraram no Sting. E é igualzinho o Sting, cara. Você pega a HQ, é igualzinho o Sting. E é só isso, só procurem nas bancas e na livraria, vale a pena. Vai lá. Cara, aproveitar o gancho então do Constantino, foi procurando Constantino que eu dei de cara com essa HQ que eu vou recomendar. Tava comprando a Vertigo. E uma das histórias curtas que teve lá que eu vi que eu gostei era o Punk Rock Jesus. Cara, eu só vi a capa, eu acho. Cara, eu não cheguei a ler, não. Nem ouvi falar nada dessa HQ. É bem legal. Como é que é o plot? Eles pegam o Santo Sudário e eles clonam Jesus. Só que, não satisfeitos, eles não só fazem isso, como eles fazem isso num reality show. Tipo o show de Truman. A vida desse bebê. E eles chamam eles de J2, ou Jesus 2. E aí, cara, isso gera dois extremos, né? Um furor religioso na galera que gostava e tal, achou isso muito maneiro, e revolta em outras religiões e em outros extremistas. Então vai passando essa história do bebê desde que ele cresce até ele virar um adolescente, e pra completar tudo, ele vira um punk malucão, sabe? Faz um bando de merda e tal, tenta fugir várias vezes, e aí ele começa a fazer show de punk, e aí vai passando essa história. Aí eu achei bem legal, cara, ele me mexe com política e religião de uma forma meio agressiva, então, mas é maneiro. Cara, isso tá saindo como mix da Vertigo? Mix que eu falo é aquelas várias histórias juntas? Já começou e saiu, são seis edições. Ah, mas se procurar online aí nessas lojas, dá pra encontrar. Dá pra encontrar. Eu vi aqui, acho que na Amazon vende os 6. Você lembra? Amazon, caralho, cara, eu quero comprar pro brasileiro. É Amazon brasileiro, porra. Você sabe quem escreve, quem desenha? Sei, cara, só um segundo. Vou só relembrar, eu anotei aqui. Ah, vou pegar aqui na revista mesmo, fica mais fácil. É mais fácil, né, cara? Sean Murphy, cara. E o desenhista, acho que é o mesmo desenhista do Vampiro Americano. Só verificar aqui. O Rafael Albuquerque? Eu acho que é. Cadê? Peraí. Pô, Vampiro Americano que é do caralho também. Olha. Não, a arte é do Sean Murphy mesmo. Não, não conoco. Deve ser os três, isso aí, não sei. Não, Shan. Assim, ó. Eu não entendi o nome. Shan, San, Shan, não sei como é que pronuncia. Shan. Não, assim, cara, Murphy. Sam, eu também esqueci a pronúncia dessa porra. Eu acho que é Sam, cara. Parabéns, Bruno, parabéns pela sua indicação, muito legal, muito legal. Vai lá, Baran, sua indicação de quadrinhos. Cara, totalmente previsível, mas não tem como não falar de Metal Cavaleiro Gear. Das Trevas, do Frank Miller. Não tem como não falar. Ó, ah, tem quadrinho de Metal Gear, tá? HQ, não. Não é, Baran, mas boa. Ok, mas o cara. É um quadrinho que cadernado tem. Ele, o Cavaleiro das Trevas 1 e 2. O 2 é ruim, mas o 1 é muito bom. É, nas livrarias aí, vale a pena. É caro, cara. Eu ainda não tenho, eu pretendo adquirir um dia. Pô, cara, a história mostra, digamos, o Batman mais velho e mais experiente, já tá puto com tudo, mostra... Ele se torna um pouco anti-herói, sabe? Ele não tá mais trabalhando com a polícia e tudo mais, tanto é que o governo tenta... Mas, O Batman nunca foi escolhido. Tenta impedi-lo de lutar. Ok, mas ele não era tão, digamos, rebelde quanto ele tá nesse... O próprio governo manda reforços pra tentar impedi-lo, não vou dar spoiler, mas todo mundo já deve saber qual é a história. E, tipo, é muito bom. Os diálogos são bem desenvolvidos e tudo mais. Parte do sorriso do Coringa, quando ele descobre que o Batman voltou, cara, aquilo é muito foda. Ô, Baran, aliás, pode ser pra todo mundo também. Todo mundo fala muito bem dessa HQ. Pra quem quer começar a ler Batman, o que vocês sugerem? Pô, cara, eu sugiro o ano 1 do Frank Miller. Eu acho muito feliz. Sim, e um que é legal, acho bem maneiro também de se ler é a Piada Mortal, que mostra as origens do Coringa. Aí que tá, a Piada Mortal eu gosto, mas eu acho muito pesado, cara, você pegar primeiro pra ler. Eu acho assim, pega o ano 1, sim. Pega o Longo Dia das Bruxas. Pega alguma parada não tão antiga. Por quê? É, tipo, cara, sei lá, não é tão bom, mas pega a Corte das Corujas por agora. É, pega. Deixa eu pensar aqui. Cara, pega alguma parada do que o Grant Morrison fez também. Ou esse novo aí que o Danny, cara, eu esqueci o nome. Cara, Batman Robin, mas eu acho que é só isso, Batman Robin. Tem muita coisa boa, assim. E um que tá relativamente bom, só que não vale tanto a pena ler, é aquele Os Novos 52. Dá pra se divertir, mas não é tão imersivo quanto... É, a Corte das Corujas já saiu encadernada agora. Cara, eu não acho que vale a pena comprar. Eu vou falar, pô, pega online, cara. Vai ler o scan, se você gostar, vai e compra. Encadernado, você vai ter um bagulho bonitinho. Que, cara... Não é grande coisa, mas é um negócio que vai se divertir, tá ligado? E pra você começar a ler Batman. Cara, por exemplo, eu sempre tive muito lance de não conseguir pegar nada pela metade. Mas aí com a Vertigo, eu peguei tudo pela metade, né? Mas a Vertigo tem isso. É, e aí eu achei tranquilo. Tipo assim, todas são tranquilas de pegar pela metade. A Vertigo não trata muito de super-herói, né, cara? Ela às vezes pega história bem mais adultas, assim, cara, é bem diferente. Eu gostei da Vertigo. Não, a Vertigo é foda. Cara, a Vertigo lançou muitas coisas que eu acho genial até hoje, pô. O Breach, eu acho que veio de Vingança, saiu primeiro pela Vertigo. Não, saiu primeiro pela Ouro. Mas, pô, Breach, cara, é uma das paradas mais geniais que eu já li e saiu pela Vertigo. A minha banca parou de vender, eu falei, foda-se, não era tão ligado assim, parei de comprar. Eu tenho virado doentinho com isso. Mas então vamos lá pro penúltimo assunto aqui. Não sei se vai ser penúltimo ou último, depende de como o Vru vai manejar o programa. Tá, agora você descobriu a verdade. O programa não está em ordem cronológica. Na verdade, a gente gravou esse antes do 28. É, isso aí. Não, cara, não falei isso. Falei o programa inteiro. Então, galera, pra fechar aqui, pra gente ir lá pros comentários, eu quero que cada um dê uma indicação de um filme. Vamos tentar não estender muito isso aqui, porque senão vai ficar gigante essa porra. Tá, beleza, então. Comentário aí. Manda pra livro, vai ter não? Hã? Livro você já perdeu, querido. Não, livro é livro, agora, não né? Vai ter não? Não, livro é o próximo. Ah, tá. Livro vai ser o próximo agora, pela ordem cronológica errada, mas você já perdeu, mano. É. Enfim, cara, eu vou... Bru, corta aqui. Vou largar essa piada interna aqui. Eu vou indicar um filme que eu nem vi ainda, mas eu... mas eu duvido que seja ruim, que é o... Não. Eu vou indicar, então, o Água para Elefante. Porque ele tem... Não. Não, mas cara, não. É bom o filme, mas tem dica. Fica depois daquele filme do Tigre. Aventura de Pi? Não gostaram da Água para Elefante? Cara, mas ele tem o Christoph Waltz fazendo o papel que... é o papel dele, igual ele faz no Bastardos Inglórios. De pessoa má. É, que dá aquela... que dá vontade de bater nele e você acha que ele nunca vai morrer. E você nunca sabe quando ele vai matar a próxima pessoa, sei lá. Muito... Você tem essa sensação nos papéis do Christopher Waltz, do mal, que você, ele, faz aquele, ele faz aquele cara do mal que parece mortal, tá ligado? Ele faz aquele cara que é intocável, né? Impossível. É, não, não tem como ganhar dele. Ele é o... Cara, eu não acredito que a gente tá comentando a luta dele. Não, mas eu só quis comentar o filme justamente por causa do a indicação Christian Waltz. Então, voltando a indicação a ele. É, mas o engraçado é que em Django, quem faz esse papel é o Leonardo DiCaprio, cara. Sim. Que faz o papel que o Christian Waltz normalmente faz, que é o do intocado. O Leonardo DiCaprio, você vê assim, você fica pensando, cara, eles não vão conseguir matar esse cara, filha da puta, você não vê. Ah, cara, mas eu acho aquele papel muito foda pro Leonardo DiCaprio fazer. Personagem, Christopher Waltz, eu acho foda demais, entendeu? É exacerbadamente foda pra o DiCaprio fazer, entendeu? Não, acho... mas pô, o DiCaprio mandou muito, cara. Cara, ele estregou sangue real na cara, então. Não, ele mandou bem, mas, sei lá. A gente fugiu pro caralho. Não, viu como foi uma boa indicação? Nossa. E até hoje já ganhou o Oscar. Quem? Cara, comeu mais moleque que todo mundo aqui, tem mais dinheiro que todo mundo aqui, ele tá cagando. Mas não ganhou o Oscar. É, mas não ganha. Eu tenho o Oscar aqui, cara. Mas a gente tem em comum. Eu tenho, cara, vou comprar o cachorro pra chamar ele de Oscar. A mulher do Tony Bradley, Tom Bradley, Deus pega, né? Então... Na moral, okay. Ele pegou isso. Sim, pô. Ele pegou isso. Você não sabia, cara? Que isso, gente? Ah, cara, vocês são muito não... Ela já foi, na cerimônia do Oscar com ele. É só porque é cara. Tô, né? Vocês viram o trailer de Ted 2? Pô, sim. Cara, era a minha indicação original, era o Ted 2. O filme que eu ia indicar sem ver, cara, era o Ted 2. Não, deve ser foda, mano. Não tem como. O trailer de, que o Tom Brady, ele... Como é que é? Ele... Se eu pegar o doador de sêmen, ele vai pegar, aí ele levanta o cobertor assim, o pau dele brilha ouro, assim, tá ligado? Muito foda. Não, terminando, vou terminar essa porra de água do elefante aqui. É, Bruno, eu tenho que falar que eu gostei desse filme também, cara. E quando eu vi, foi uma situação engraçada. Eu vi com a galera... Você chorou. Não, eu não chorei. Saiu uma lágrima no meu olho. Aí, cara, eu sei que acabou. Eu tava do seu lado, cara. Então, tava suando pelo olho. Não, eu sei que acabou o filme, cara. A luz do cinema acendeu. Aí, um amigo meu, aqueles amigos do Wong que a gente tem, tá ligado? Acendeu assim, todo mundo olhou pra ele, o olho todo vermelho, né, cara? Ele levantou assim. Pô, cara, aqui não tem como, né? A gente fica imaginando a mulher amada ali, sei lá o quê. Coisas que foram feitas, meu. Deitar e chorar. É basicamente um western, né? Vamos lá então. Vai, quem é o próximo a indicar o filme? Vai o Fru. Não, vai, Mr. Jake. Pô, eu vou falar, sério, não tem filme pra indicar não, pode passar. Até sério, filme Metal Gear. A única coisa que eu posso indicar é filme que todo mundo já viu, então... Não vale a pena, né? Não tem filme do Metal Gear. Vai, Barão. Tá, eu vou indicar um que ele é famosinho, mas não sei se todo mundo já viu, que é o Seven, com o Brad Pitt, com o Morgan Freeman, que Sete Pecados Capitais. Eu sei, cara, o filme é tipo, um dos filmes mais inteligentes que eu já vi na minha vida. O desenvolvimento dele é perfeito na verdade, a sinopse é que tem um sociopata que ele vai matando, cara, ele vai assassinando, e cada vítima dele, e cada morte dele é baseada num pecado capital. Cara, dizem que esse filme é agoniante, né? Ah, Bruce, você nunca viu, louco? Sim, que ele... Pô, vê. É, então, todo mundo fala bem, ele fala é que dá nervoso. Sabe, você... Ah, cara, você... Sim, você parece que você tá assistindo o filme de dentro da história. Ele é muito imersivo. Você fica grudado no filme, focado. Enquanto você não terminar de assistir, você não consegue parar. É muito bom, fica a dica. Cara, é isso aí, galera. Esse filme, Bruno, é o mesmo... O Kevin Spacey, que é o inimigo do filme, isso não é spoiler que a gente descobre logo. Não é spoiler, não. A gente descobre rápido. Eu vou dar spoiler ainda, só pra fuder o Bruno. Olha, cara, só que ela tá mexendo não, com o corpo, você não conhece. Olha os ouvintes, olha os ouvintes. Não, mas ele corta. Não, olha só, você quer ficar só com as piadas ruins? Você nem a apresentação vai fazer. Então, galera, vamos começar aqui com o podcast de indicações. Agora é a minha apresentação. Mas fudeu. Aqui, não, mas sério, ele é um vilão igual que a gente falou agora, cara. Ele é intocável. É a mesma coisa. A gente fica olhando assim, fica, cara, no final, cara, ele cria um impasse genial ali. Genial e mal pra caralho também, né? Quando, quando, mas, eu, quando eu indico mesmo, o filme do Kevin Spacey, na... você critica, né? Na merda. É quando tem... Toma. É por isso que é meu irmão, né, cara? Tá indo no caminho certo. Caralho, velho. Calma aí que o Bruno sacou ainda, velho. Não, cara, não vai entender não, relaxa. Bruno, corta aqui. Não, eu só tô planejando aqui. É, só pra constar, você tá na lista agora. E sabe o que é o pior? Você não pode se vingar de mim que foi ele, então eu quero ver como é que você quem, vai se vingar quem dele. Disse? Cara, vocês estão acostumados com o nível de psicopata muito baixo que é o Borges. Vocês não têm noção da onde o Borges vai. Cara, o Borges não é psicopata baixo, cara. O Borges já fez um Mr. J sair no meio da Avenida Brasil pra pegar uma água pra ele. Não, da Dutra. É. Não, não foi na Avenida Brasil não, cara. Foi na Dutra. Cara, só tô falando, vocês não sabem. Vocês não sabem onde tá se metendo. Você tem que pular aquela muretinha do meio da estrada, sim, cara? Sim, cara, ele pediu pra eu pular a mureta do meio da estrada. Cara, eu vou fazer você pular a muretinha lateral da Ponte Rio Niterói. Pra buscar água pra mim, água salgada. Na estrada, pra chegar na concessionária da Kia, o segurança olhar pra mim e falar que eu queria. Eu falei pra ele: não, que eu preciso no banheiro, eu tô apertado. Eu tinha que pegar água pro Borges. Aí o cara deixou eu entrar. Aí eu entrei, tinha uma família comprando um carro, né? Eu imagino. Aí eu entrei assim, entrei no banheiro. Aí eu saí, só que a saída do banheiro era do lado da família. E o vendedor, acho que tinha muita gente da família, ele não sacou que eu não era. Ele tava cumprimentando o pessoal pra ir embora, ele veio e me cumprimentou. Ele falou, não, até a próxima. Aí o pessoal olhou assim, eu falei, não. Aí saí assim. Aí fui no filtro, peguei água no bote e fui embora. Pulei a muretinha de volta. Você imagina se o vendedor tá te vendo desde lá de fora, você saindo no meio do carro, no meio pulando. Na real, ele te viu. Ele falou, cara, eu não vou mexer com um cara que acabou de atravessar a rua pra buscar um água. É, ele deve ser uma pessoa ruim. Mas, então, cara, deixa eu mandar o meu negócio aqui. Calma aí, a minha indicação de filme. Que, cara, eu esperava que alguém indicasse algum que tá concorrendo ao Oscar. Como eu acho que muitas pessoas já estão sabendo do Birdman, essas coisas, eu vou indicar um outro que tá concorrendo, que eu vi também, se eu não tivesse visto, não ia dar pra indicar. O Birdman já tem muita gente comentando, né? Que é cara, que é o Grande Hotel Budapeste, cara, que é um filme de comédia que foi lançado ano passado, obviamente. E, cara, é muito foda, tem muita gente legal no filme, tem o Jude Law, Edward Norton, Defoe, cara... Tá, Gilmore. De nada, depois eu preciso falar um negócio pra te deixar um pouco nervoso, mas depois eu falo. O Jude Law é um cara muito, muito bom. Cara, todos que eu falei aqui são bons. Eu vou te falar que o Bill Murray é mais ou menos, mas ele é engraçado pra caralho. Dia da Marmota, né? Mas, e cara, o diretor é o Wes Anderson. E cara, é um filme legal, que ele tem aquela... Sabe esses filmes com uma dinâmica rápida? Ele é um filme de tamanho normal, ele te passa a história sem pressa, mas tem a dinâmica rápida, tá ligado? É narrada por um cara que eu não vou contar quem é, que ele vai contando sobre a vida... Não, na verdade, a gente já sabe. A sinopse é o narrador, é o camareiro desse hotel, Grande Hotel Budapeste, que é um puto hotel, uma parada completamente fora da nossa realidade. E ele vai contando como é a vida no hotel, e ele é pupilo do líder dos caras que arrumam o hotel, não sei o nome. E, cara, é muito maneiro o desenrolar da história, vai mexendo com problemas com a polícia, ele ganha uma herança, aí... É tipo uma comédia, mas não é aquelas comédias de pastelão que você vai rindo pra caralho, tá ligado? É aquele tipo de filme que você... É divertido, mas... Caralho, que por aqui. Foi mal. A cadeira meio que quebrou pra trás. Mas, pô, ele é aquele tipo de filme que você vai se interessando. O Bruno já tá se vingando, pessoa de dança dele. Pô, é meu irmão, cara. Cara, é o tipo de filme que é divertido. Você... Deixa eu tentar terminar a frase, pô. Não, a vingança começa agora. O próximo são gafanhotos. Eu só não vou te quitar porque você é o único que tá gravando, que a gente supostamente acha que tá gravando. Ih, era eu que tinha que gravar? É, vai se fuder. A vingança final vai ser não ter podcast. Todo mundo se for. Exato, eu levo todo mundo, mas vou. Não, mas cara, é um filme divertido e assim, não é comédia pastelão, você não vai rir pra caralho, você vai rir uma cena, alguma. E cara, sei lá, é legal, você é uma boa. né, passar tempo, tá ligado? É um filme legal. Não sei se merecia o Oscar, assim, porque eu não acho esses filmes geniais, mas é maneiro pra caralho. João, o que você acha de a gente adicionar o Roberto? Ele só indicar coisa vergonhosa. Pode ser. O Roberto sempre o último. Eu queria indicar aquele livro da Sasha Gray, sabe? Porque, pô, é a Sasha Gray, né? Isso deve ser bom, cara. Ela deve ser uma boa escritora, ela. A crítica foi boa, pelo menos. Gente, é a Sasha Gray. O que ela faz que não é bom? É, nego digitou a crítica com uma mão, né? É. Então, eu vou... Eu já iria dizer um que eu gosto muito, mas eu vou agora falar um outro, que eu pensei primeiro em um, agora pensei nele. Acho que tem muito a ver com a área que eu estou lidando, né, atualmente, que é o direito. E é um livro muito pequeno, deve ter 30 folhas no máximo. É uma reflexão, não é nada muito grande, mas é, que... um livro de 30 folhas. É uma pequena reflexão acerca de um princípio do direito. Agora que eu falei pra pensar, ninguém fala folhas. São 60 caralho, páginas. Caralho, interessante, também não pensei, né? Pelo caso seriam 60 páginas. Eu sei que é um livro pequeno e eu li online, então eu realmente não sei realmente quantas tem, mas assim, ó. Então você pequena. Não é culpado, você não leu. Tá, tudo bem, vai. Ou seja, posso falar ou não? Pode falar, pode então, falar, não precisa ser grosso. Vai se fuder. Você quer pensar é um livro mim. Que. Posso, pô, vai se fuder. É um livro que ele trata de um princípio direito, ele gira em torno de. Se eu não me engano, 5 juízes que vão dirimir um caso. O caso, como é o nome do livro, chama-se O Caso dos Exploradores de Caverna. Talvez o João Guilherme seja familiarizado, não sei. E ele trata da história, tem um nome para exploradores de caverna, cujo qual eu não me recordo. Eles, em uma expedição, eles acabam ficando soterrados por um mês, até que então eles são salvos. Porém, eles sofrem o problema da inanição. Quem não sabe o que é inanição... É, falta de comida. E eles comem um parceiro. Eu esqueci como que ia gravar com o Mr. Jane. Ele se gerou com, sei lá. Ele já tem 10 segundos de episódio. Eu morri aqui. Eles comem um dos exploradores, né? Comem ele pra poder sobreviver. Então eles vão a julgamento, se vão responder ou não pelo crime de homicídio. Então é um livro bem interessante, eu recomendo. Uma reflexão rápida, não deve consumir muito tempo de ninguém. Pra quem talvez tenha uma vontade de cursar o curso de direito, de entender algo sobre essa área, é bem interessante. É um livro bem crítico. Fala o outro agora ou pula, roda? Não, não fala o outro, não. Só um pro cada um, cara. Se você e o Pedro falarem mais de um livro, fudeu. Acabou, eu vou. Porra, moleque, mas tem que falar. Então fala, né? De uma forma resumida, o senador. Porra, mais? Caralho. Uma forma humana, sei lá. Não, cara, foi mais. Vamos lá, então. Tá. Mr. J, vai lá. Bem, o livro que eu vou indicar não vai ser surpresa pra ninguém, até porque acho que pra ser legal, assim, no podcast eu não ia indicar nada que fosse livro de política, economia, essas coisas, então eu vou indicar. Vai se fuder. Então eu vou indicar o Revolta de Atlas, que foi o livro que eu li. Por que me pareça, eu não vou indicar Metal Gear no jogo, só pra vocês já saberem. Mas só vou indicar ele porque, porra, eu acho que a gente sabe bastante de Revolta de Atlas, porque eu falo pra caralho disso, o Baran também e o Vitor, mas muita gente não conhece, então eu vou indicar, que é um livro da Ayn Rand, livro de 1957, que é um romance que se passa nos Estados Unidos distópico, assim, com um governo bem esquerdista, que regula bastante a economia, taxa muito os empresários, e a protagonista é a dona de uma empresa de ferrovias, e é um romance que se passa, assim, nesse cenário, e, assim, tem mistério, tem um pouco de ficção científica, e, assim, o livro é bem grande, ele aqui no Brasil foi lançado em 3 volumes, cada volume tem umas 500 páginas, então, assim, é um livro bem longo, mas é um livro que eu indico bastante, não só pela pegada filosófica dele, assim, do objetivismo da Ayn Rand, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas pelo romance em si, que é um romance, assim, legal de ler, que é cativo, sabe, tem bastante mistério e tal, então acho que é um livro bem legal pra indicar. Bruce, vai lá. Cara, então, vou indicar um livro do Asimov, que ele saiu em 72, é o Despertar dos Deuses. Ele era meu livro favorito, depois eu fui ler, ele é a história favorita do próprio Asimov também. Ele é um livro que é dividido em três partes, né, que foram sendo publicadas em ordem numa revista de ficção científica. E ele se passa depois de uma crise energética e econômica, assim, que é meio batido hoje em dia, mas esse livro tem 40 e poucos anos que ele foi lançado, né? E é interessante que ele começa no capítulo 6, e aí depois ele volta pro primeiro e vai andando até o 6, que era onde ele começou. E aí ele é baseado numa frase que o Asimov tinha lido, que é: contra a estupidez, os próprios deuses disputam em vão. Então ele fala um pouco sobre como os humanos são burros, assim, apesar de inteligentes, que eles vão se autodestruindo com o que eles fazem. Então eles superaram a crise com uma tecnologia nova que eles descobriram, e eles não estão percebendo que essa própria tecnologia está destruindo eles de novo. Então é basicamente a narrativa em cima de um personagem que percebe isso. Mas... Oi? Mas isso é... Pô, esse é o primeiro livro que eu vou poder falar alguma coisa. Mas mas sério, isso é meio que a relação do ser humano normal mesmo, cara. A gente cria uma coisa pra melhorar a nossa vida e chega um momento que essa coisa pode acabar atrapalhando. Durante toda a evolução do ser humano foi assim. É, esse que é o lance da ficção científica, né? Mexe com esses temas exatamente que a gente tá falando. E aí o personagem, ele é o principal, pelo menos da primeira parte, né? São três partes. Ele percebe a merda que tá acontecendo e óbvio que ele não consegue resolver, né? Ele tenta falar pra todo mundo, mas ele é visto como um cara fracassado que tá tentando tirar o sucesso das pessoas que desenvolveram aquela tecnologia que tá salvando todo mundo, né? Então fica nessa, gera toda uma física em cima daquilo, ele vai tentando lutar contra isso, né? A segunda parte é muito psicodélica, que se passa com outros personagens que não são humanos, é uma coisa bem louca, assim, bem legal. E na terceira parte volta pra resolução do problema de volta com o personagem principal. Mas é um livro bem legal, assim, que eu li há bastante tempo e sempre que eu dou de bobeira, assim, sobra tempo, eu dou uma lida nele de novo. Então vamos lá para meu, graças a Deus chegar pro meu. Então, o meu livro não é nada de política, não é nada de ficção científica, por sinal, uma história real, é que eu ganhei, eu vou falar muitas coisas aqui que eu ganhei de Natal, comprei de Natal, qualquer coisa, e o livro foi até que meu irmão me deu, a biografia do Ian Curtis, do Joy Division. Uma banda que eu gosto muito, felizmente o Borges não tá aqui, que ele é chato pra caralho, mas ele gosta também dessa banda. Sabe de onde veio o nome? Eu sei, é o pelotão das prostitutas lá, judias que eles... Não, prostitutas não, judias que os alemães usavam pra fazer sexo. É um nome bem legal, bem maneiro. E, cara, é foda que essa biografia é escrita pela própria esposa do Ian Curtis, a Deborah Kahn. E tem todo aquele lance que a gente tem um ídolo e a gente vê a verdadeira face dele, assim. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Peter Sellers, que fez a Pantera Cor-de-Rosa antigo, sem ser o novo. Cara, tem um filme de biografia dele, bicho, é muito triste, assim, porque a gente conhece, a gente tem um ídolo, um cara que aí a gente vai ver a história dele e descobre que o cara é um filho da puta, a gente fica meio mal, tá ligado? E, cara, esse livro do Joy Division, incrível, parece todos os livros que a gente comentou aqui, não tem nada, nenhum livro feliz, entre aspas, acho que o Revolta de Atos deve ser o mais felizinho, é um livro pesado, cara, que, porra, a história dele toda, com a esposa, cara, assim, eu não sei como ela aguentava conviver com ele, tá ligado? Mas é muito foda, e principalmente eu que sempre quis, sempre quis mexer com lance de música, essas coisas, que eu gosto muito de ver, como é que fala? Background dos artistas que eu sou fã. E, pô, é maneiro você ver uma banda que não, é muito famosa, mas pouco comentada o background, que é o Joy Division. Pouco tempo que eles existiram e tudo mais. E lembrar que não foi minha indicação de fazer esse filme que deu origem ao esse livro que deu origem ao filme Contra, que é de 2007, que é sobre a vida do Ian Curtis, aquela biografia cinematográfica. E é isso aí, eu indicar, muito legal. Então, vamos encerrar aqui, só pra avisar o senador pra variar aqui todo mês, então ele já tá dobrado. Eu espero que vocês quatro continuem comigo até o final. Então vamos encerrar aqui, só minha música Produção. Então, galera, pra encerrar... Pera, não, esqueci, eu tenho que indicar meu filme. Desculpa, não, não, não, não, quero indicar o filme do Futurama. Solta aí. Não tem lugar para o Bender, hã? Ótimo! Vou construir meu próprio desembarque lunar com jogos e prostitutas. Na verdade, esquece o desembarque lunar e o jogo. Ah, que se dane tudo. Então, pra encerrar aqui, galera, aproveitar que o nosso amigo Borges está muito chateado e triste com a vida, eu quero que cada um, ao encerrar, mande uma mensagem pro Borges. Essa é a novidade. Não, então cada um manda uma mensagem pro Borges. Caralho, moleque, você não entendeu? Entendi. Você mandou uma mensagem pra ele, perigoso. Né? Eu só não falo aqui, não vem assim. Cara, no máximo você vai ter que atravessar a Dutra, não passa disso não. Vou ser esfaqueado com uma caneta. Tá, eu quero falar pra ele, cara, você não vê que essas brigas internas estão nos destruindo. Dá pra você parar com isso. Então tá, vai lá, ô Mr. J. É, tem que mandar mensagem pro Borza. Borza, eu não quero viver no seu futuro com cápsulas interligadas no mundo inteiro, tá? É a minha mensagem pra você. É o futuro distópico do Borges. Como é que é? Tá no chat, cara. Que vai ser ligado por cápsulas, não vai ter mais carro, caminhão, nada. Só vai ter cápsulas em trilhos gigantescos ligando o mundo inteiro e não vai ter mais engarrafamento. Esse é o mundo do Borges. E ele falou que isso vai acontecer em menos de 50 anos. E ele falou sério. É, a Angélica também me disse que nos anos 2000 ia ter carro voador. É, assim. Tipo, cápsula é tipo aquela do... Ah, super interessante também, cara. Lembra até tipo, 2006 você pega assim a sua cápsula e vai pra você um carro. É. Não rolou nada até agora, fica interessante, blá blá blá. É. E o quê? Só aqueles voadores de precipício mesmo. É, não, então ele falou alguma coisa. Vai lá, Barão, vai. Música, atriz, produção, Borges. Tá Tite. Fica Tite, não. Vira homem, porra. É. Você tem sorte com o vídeo. Não, eu acho que o Cezinho não tá aqui agora pra reclamar do seu machismo. Então, pai, vai tomar no seu cu, chato pra caralho, podcast de cerveja é o caralho, cara. Porra, muito assunto ruim pra caralho. Pronto, essa mensagem. Acho que teve mais views até hoje. Acho que ficou maneiro. É. Ah, mas não foi. Não. Teve mais views na época que foi lançado. É. Então, tá bom. Caralho, eu tô sendo. É, então vamos lá, galera, voltando nos comentários. Vamos lá, começar o comentário. Vai lá, quem tá na minha frente aqui, Pedro? Comentando aqui no. No post, isso nunca vai ser um filme. Será exposto do meu amigo de nada. Seu amigo irmão, velho. Né? Sou mais o nosso amigo Alexanderline Enrejá comentou um comentário muito pertinente. Dodge poser lixo. Nem foi o primeiro a comentar. Pô, que é Dodge, é poser lixo mesmo, né, cara? Sabe o que é legal? Ele sabe piada interna e só eu e o Vru entendemos essa piada interna. Isso é mais legal, porque os outros filhos da puta vão fazer podcast e vocês fazem parte. Pô, entendi, o Dodge é aquele cara que vocês criaram, porra. Não, cara. Que é Dodge? Dodge é o cara do HQ Fã, cara, que participa. Pô, mas ele faz post? Faz, cara, a parada aqui é. Tá achando o que, cara? Tem onde é isso, essa porra? Peraí, mas cara, ele vai... já achou alguém mais fodido que a gente, eba. Cara, você nunca... Tá ligado a MRG? Aqui é mais famoso que a MRG, velho. Aqui é Force. Você tá mexido com a MRG, né, cara? Eu tô. Depois que eu tive ideia lá da música, eu tô. Tá vendo? Eu tenho um autógrafo do Afonso. Eu também, cara. A gente é lamentável mesmo. Eu gosto, cara. Eu também, cara. Eu não me vergonho, não, cara. Eu não me vergonho. Pedro, tem mais algum comentário? É, não, só esse mesmo. Tipo, é, não tem nem o comentário do primeiro do Todd, entendeu? Não tem, ele não continua. O Todd nem tentou comentar. É, não foi. O Todd nem tentou comentar. Esse foi aquela vez que ele saiu comentando todos depois que a gente reclamou. Então, isso foi no podcast 28, né? Que a gente comentou. Pô, mas isso. Quem é esse? Aí, esse Alex Engel já? Ele gosta, gente. Ele ouve todos os podcasts. Mas quem é ele, cara? Ô, Pedro, olha só. A gente não conhece todo mundo que comenta, porque a gente é famoso assim. Não, mas quem é esse cara? É um cara que ouve nosso podcast, cara. É, mas tipo, é tão difícil assim acreditar nisso. Se comenta, você não entendeu. Não, pô, mas eu quero saber se ele é um cara, um criança, sei lá, um. Sei lá, cara, quem é? Nossa. Não, ele é uma pessoa normal, Pedro. Entende? Ah, tá. E, cara, eu conheço ele. Não, sério, eu conheço ele. Não, é que ele é do grupo do MDM e me adicionou aqui. E, cara, ele sempre elogia a gente. O Alexandre Rafael, mandar um abraço pra ele. Quem esse Richard que fez um comentário ultra exaltado de cerveja. Cara, o Rich é lá do HQ Fã. Ele guarda a gente também. Pô, vocês não acreditam que tem gente que faz cara de maluco. Pô, vai tomar no seu cu. Pô, cara, mas, pô, na moral, moleque, esse cara fica perdendo tempo ouvindo podcast dos malucos que ele nem conhece, assim, tá ligado? Porra, mas, porra, você conhece pra caralho todo mundo que ouve. É o que todo mundo faz, pô. Cara, mas tipo, são 2 horas, tá ligado? Ele pode, sei lá, ver um filme assim. Tá, mas ninguém para pra escutar podcast. Você faz podcast, escuta o podcast fazendo outras coisas. Tipo, pegando ônibus, engarrafamento. Sei lá, cara, jogando Dota, ou então andando na fila do pão, sei lá. Cara, O Batalha já ouviu o podcast nosso? É, então, a gente vai ler comentário? É, ou a gente vai ficar falando... É, você vai ler o que você pode ler aí. Pode, tu? Pode. Beleza, eu vou ler então do episódio 28, que é o ano que já terminou. Aí o sábio Chris falou, bom, bem legal isso aí. Beleza, aí o Olavo Lima falou, parabéns aos envolvidos. Valeu. Aí o Todd falou, essa porra demorou pra sair. Demorou um caralho, porra. Sério, eu demorei 10 dias pra editar esse negócio. Vocês ficaram falando como se eu tivesse demorado, tipo, o Borges. Porra, 10 dias pro podcast é pra caralho. O Borges... Porra, tava de férias. Você acha que eu tô parando pra fazer isso? O Borges demorou 6 meses. É diferente, mas... Pô, 10 dias é pra caralho, porra. Eu editei um final de semana de cerveja. Beleza, ok. Vai lá, continua. Ok, comentando aí pra dar uma força. É o Richard Pinto que o Pedro tem alguma dificuldade de acreditar que ele existe. Não, mas pô, esse comentário dele foi bom. Não, foi o Todd que eu não achei. Mas você vê que vai melhorando, ele foi assim, comentando pra dar uma força, né? Ele queria pra ajudar, né? Foi na caridade. Mas esse cash é bom mesmo? Cara, pô, escuta. Caralho, moleque. Eu tô falando que a gente não é tão ruim assim, pelo amor de Deus. Tô tentando fazer ele acreditar, eu não acredito. Pô, vira aqui. Beleza, aí eu comentei explicando que vocês são filhos da puta. Aí um Elocum falou, bem legal. E o Nicolai Dante decidi baixar essa porra pra ver se é bom. Ele também é um maluco lá que depois falou aquela parada, não foi? Foi. Caralho, acabei de lembrar, eu ouvi sim o primeiro podcast de vocês sobre mulher. Ah, isso eu não ouvi. Foi muito pica. É muito bosta. É por isso que eu não continuo ouvindo, a gente tem... É, exato. Tá bom. Então tá bom, você já leu nos comentários, tem mais algum? Não, bastante coisa, são 7. Pô, foi bastante. É, vai lá, Mr. J. Ah, foi mal, tava falando pra caralho comigo. Eu tava perguntando coisa pra você, pô, cara, eu não tô entendendo, as pessoas não estavam me ignorando. Pô, eu tô com problema, cara. Tô... Você tá com problema hoje, moleque. Foi mal. Podcast LRPG 29 de cerveja, foi o último. Os comentários, vamos lá. Pô, tem a bunda da Paula Oliveira antes. Enfim. Não, eu vou explicar. Eu tô além da bunda que... mesmo. Todos os posts que eu fizer esse mês vão ter esse GIF. Tá, já acabou. Pô, o mês. Hã? Não, cara, fevereiro. Esse podcast foi publicado em fevereiro. Primeiro de fevereiro, tá certo. Bem observado. Tá. Foi. O primeiro comentário do Ricardo Pinto. Excelente. Olha cast. Só. ele teve três maisinhos, por sinal. Agora ele teve quatro. Foi o Denata, o Bru, o Mr. J e o Rugas do Saco. Assim, ninguém do podcast curtiu. Eu botei também. Não, agora tem dois guests ali, que é um jeito de aumentar o volume. Fingir que não é ninguém. Cara, não, lembrar aqui que o Richard já participou com o Mr. J, cara, no podcast sobre quem? Pop. Hã? O da Pop. Sobre a Pop. Daí que eu lembro dele. Na verdade. Vocês estão tratando mal o cara que é nosso fã e já participou. Não, mas foi maneiro mesmo esse podcast. Tá, tem mais um comentário em resposta ao Ricardo Pinto. Teve o comentário do Denada. Valeu, Richard. E aí, em resposta à resposta do Ricardo Pinto, o Ricardo Pinto respondeu. Okay. Merece. Todo mundo clicando like agora. Ah, eu já tinha clicado like. Eu vou clicar like. É bom que você vai na conta dele agora, deve ter 52 likes, né? Pois é. E tem mais um comentário aqui bem importante do Rugas do Saco Zoadas. Olá, amigos. Sou parte do corpo do Danada e só agora conheci o podcast dele. Muito bom mesmo. Um caps. Fico muito orgulhoso em ver meu dono crescendo profissionalmente. Aspas. Abraço de nada, PS, tome cuidado comigo. E ele tem um voto negativo, olha. Tem dois agora, calma aí. Não, quem votou? Eu não consigo votar negativo, cara. Eu votei negativo, mas ele não diminui. Ele só tá aumentando. Meu Deus. Caralho. Eu voto negativo, voto positivo. Ah, não, são três negativos, tá marcado de vermelho, tá vendo? Ah, tá. Nossa, moleque, tô muito sujo. É subentendido, né? Eu pensei, pô, o Rugas, ele é importante, sei lá. Cara, mas que idiotice é essa, cara? Não sei, cara, por que você acha que sou eu? Ah, meu Deus. Tão deleta. Hã? Tão deleta. Deleta por quê? Vou deletar comentário de fã, cara? De fã, cara? Porra, o Ricardo Pinto tá com 12 likes, caralho. Na conta dele? Não, porra, ele tem 6 no Excelente Cast e 6 no Merece. Ó, não, ele tem 1.167 likes, caralho. É? E supostamente ele é da Sarneylândia. Ah, não, é que ele é do Maranhão. Ah. Pô, mas ele só tem 58 likes. Que bosta, eu sou muito ruim. Eu nem sei se eu tenho, não comento, né? Eu tenho 4, olha só. Por que que... Não, sério, uma pergunta. Eu nunca coloquei isso na minha vida no Discos. A minha cidade do Discos é Gotham City, Nova York. Que porra é essa? Você deve ter comentado, alguém te deu like no comente disso. Não, tá, ok. É, vou lá. Barão, vai lá, seus comentários. Eu? Eu vou comentar se o Pinguim vai virar um palhaço. O Olavo Lima comentou, o ator do Coringa parece que é um molequinho que vai dar as caras no final da temporada e tem 16 anos. De nada, respondeu, vão criar a origem dele ou ele já vai ser um Coringa? E foi ignorado. Sim, até curti aqui, ó, pra você. Até curti aqui pra você, ó, pronto. Ah, eu vou curtir também. Aqui no disco você pode curtir seu próprio comentário sem medo. Sim, e Elo Kun, que provavelmente com um comentário ousado, disse... Ah, hã? Vai lá, mano. Caralho, tá difícil, hein? Aí, é muita viagem. Caçar pepeca que é bom nada. KKKKK. Não, tem mais KKK. Tem mais carne aí, alguns são mais. Entonação, cara. Você não falou direito que os caras... Tem os maiúsculos, é. KKKKK. Na verdade, é KK com futebol. KKKKK. Não, tá. Bru, corta aqui. Ih, tem um comentário novo. Pera aí, no ato, acabou de surgir um comentário novo. Tá, Pedro Castanhão fala, nem vou ouvir, jogo leve, senão esse foi foda. Não, mas já tem um sou gay nesse blog, especialmente o Danado. Ele falou que ele é gay nesse blog. Não, é porque ele me colocou acento, é só gay. Não, nesse é blog. Uma abreviação de soul, na verdade, né? Ah, entendi. Soul Music, cara. Mas aonde tá esse comentário? Mas aí essa frase não faz sentido, porra. Tá bom, vai lá, minha vez de comentar. Então, vou lá nos comentários aqui. Eu tô no meu post magnífico. Todos os posts que eu faço são magníficos. Isso seria um bom filme, que foi foda pra caralho esse post. E eu tenho comentários aqui. Elo Kun comentou, Red Dead Redemption é muito foda, nem precisa criar roteiro, é só usar o apresentado no jogo, que é muito bom. E eu assistiria muito amarradão, pois gosto muito do gênero western. E eu respondi, sim, cara, melhor que todos os GTAs, na moral. Eu sempre disse isso, que Red Dead é muito foda, e eu acho que daria um ótimo filme. Então tá bom, vou lá rapidão. Nicolai Dante falou, adaptado histórias de 2000 AD, como Área Cinzenta, que daria um puta filme de sci-fi. Sim. Okay. Já foi adaptado o Juiz Dredd, né? Um filme bosta antigão e no novo que falam que é bom, que eu não vi. Sem falar que as histórias curtas dariam ótimos argumentos, pegando um bom roteirista. Cara, o que seria esse argumento? Eu nunca entendo essa porra. Eu não tô prestando atenção nisso, vocês estão comentando. Não, cara, eu tô procurando o post. Cadê esse post? Cara, isso é sério? O quê? O segundo comentário desse cara é sério. É, cara. Por quê? Não, também. É bom ter feedback. feedback positivo, entendeu? É meio inacreditável. Caralho, moleque, eu tô falando que a gente tem isso. Vocês não acreditam em mim. Então tá, ele falou e, pô, pegando o bom roteirista, sairia trabalhos primorosos na tela. Não pode ser qualquer diretor, massa velho, tem que ser um do nível do Nolan pra cima. Tá certo. E o Nicolai Dante também falou, muito bom o site de vocês, tô pensando em investir. Onde eu posso entrar em contato? Viu? Mr. J, viu? Inclusive, a gente... Opa! A gente não pode entrar em detalhes, mas... Mas vem coisa aí. Tá bem, valeu. Vem. Dois podcasts de RPG, cara. Aguardem. Aí eu respondi explicando pra ele. Vou até explicar pra vocês. Galera, vocês querem mandar mensagem privada pra gente? Eu acho que é mais fácil do que pelo Facebook. Eu coloquei mais duas abas aqui no site do RPG. O contato, que você pode entrar lá e preencher o formulário. Ele curtiu a página, esse Nicolai Dante? Não sei. O nome dele certamente não é esse, então. Não sei. Aqui, o Bot tá pedindo pra entrar na chamada, hein? Mas ele não vai, não. Cara, ele tá ali já, só você ligar. Ah, mas ele não vai, não. Não, tô voltando aqui. Cara, se você quer mandar uma mensagem privada pra gente, essa bagunça que a gente entra na aba contato, preenche o formulário lá. É só colocar o nome, e-mail, sua mensagem, vai chegar pra gente tranquilão. querem saber, tem outra aba lá que eu explico quem é o RPG, o porra de site é esse, se vocês quiserem saber. E pra, antes de encerrar, eu quero dar um recado aqui, que eu participei lá do podcast do Covil Geek, Covil de livro sobre a sessão do governador, e, pô, ficou legalzinho. Eles colocaram até nosso banner no site, ficou maneiro pra caralho, então chupa todo mundo aí que não acredita na gente. E mandar um abraço lá pro Vasco, pro Edu, estão sempre convidados aí pra participar do RPG. Não chamei eles que eu fiquei com preguiça. E cara, não, na moral, uma parada engraçada, que eu conheci, eles têm o Covil Geek, que é um site, aí tem um podcast Covil de Livro, e tem outro podcast chamado Folha Crítica. E, cara, eu comecei a gravar com eles, eu conheci o Covil de Livros, que eles já tinham me mandado. Eu não sabia que eles eram do Folha Crítica, eu já tinha ouvido falar. Cara, eu dei mó fora, assim, eles foram falar assim, eu falei, cara, vocês são do Folha Crítica também? É, né, cara, tá lá no site. Pelo menos você não falou mal, né, cara? Não, aí depois eu menti, né, eu falei, não, já ouvi falar bem, então, sacanagem, cara, valeu. Então é isso aí. Vamos encerrar essa bodega antes que o Borges quer entrar de novo. Para de digitar, filho da puta! Então, galera, aí do lado direito da página, aí, se você não tá pela bosta do feed, se você estiver no feed, você deve estar ouvindo isso aqui em 2020. Mas do lado direito da página, curta nossa página no Facebook, facebook.com/lrpgreal. Siga a gente no Twitter, que eu acho que é arroba Leandro. É cheio de fake, né? Tem um fake francês. Tem o fake. Caraca, já temos fake, que isso? Cara, siga a gente no Twitter. É francês porque será, hein? @play_RPG. Ah, e também assine nosso feed, que é 104.131. Eu explico por que é isso, cara. Porque tem gente que tem miserinha e não quer pagar o domínio pra ter um feed bonitinho. Tá, cara, a música de hoje é Sandman do American. All the planes have been grounded. Ain't the fire inside? Let's all go stand around it. Funny, I've been there and you've been here. We ain't had no time to drink that beer. 'Cause I understand you've been running from the man that goes by the name of the Sandman. He flies the sky like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned. Like an eagle in the eye of a hurricane that's abandoned.